Amados irmãos, o Gilberto tem uma palavra do Senhor para a igreja, para nós. Há alguns meses que ele vem orando para trazer essa palavra ao povo do Senhor. Nós queremos dar toda atenção à voz do Espírito Santo, que quer falar conosco essa noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Senhor, nós queremos estender nossas mãos sobre o Gilberto para receber a Tua palavra, Senhor. Queremos abençoá-lo com toda a graça, dependência do Teu Santo Espírito, ousadia no Senhor. E queremos dizer a Ti, Senhor, queremos ouvir Tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Amém. Pai, nós queremos dar toda a glória ao Teu nome, Senhor, nesta noite. Toda a glória seja a Ti, Senhor. Que Tu recebas a honra e a exaltação nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer a obra que o Senhor estabeleceu para esta noite aqui entre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que as vidas possam ser tocadas, Pai. Que a Tua igreja possa ser edificada, Senhor, nesta noite. E que toda a glória seja dada ao Teu Filho Jesus. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Porque durante toda essa caminhada que eu tenho tido com o Senhor há alguns anos, eu lembro que muitas vezes eu fui muito abençoado, né? Aqui nesses encontros de sábado à noite, e ainda sou, né? Muitos irmãos falaram e muitas palavras assim que foram faladas no sábado à noite, eu lembro ainda até palavras que foram bem no início da minha conversão, eu consigo lembrar assim de muitas, né? Porque o Senhor falou muito comigo, né? Então é um privilégio para mim poder compartilhar aqui nessa noite algo que eu sei que Deus começou falando comigo, né? Deus começou fazendo na minha vida e eu creio que Ele pode fortalecer os irmãos essa noite, que o Senhor pode, através dessa palavra, capacitar, né, a sua igreja para aquilo que Ele quer fazer, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho de um testemunho da minha vida que fala sobre esse assunto que vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o nosso ministério de sermos luz, de sermos sal, né? Como Jesus nos enviou, né? Para sermos luz nesse mundo, né? Para sermos sal. Esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. E eu lembro que no ano de 2003, quando eu me converti, né? Aliás, um pouco antes disso, quando eu estava no mundo, eu tinha 17 anos e talvez como muitos de vocês aqui hoje, né, principalmente dos jovens, tinha um vazio muito grande no coração, né, quando estamos no mundo e sem o Senhor e envolvidos com tanta bobagem, envolvidos com tantas coisas, né, eu estava assim. E eu era um religioso, né, eu era católico, fazia parte de um grupo de jovens e exercia uma certa liderança ali entre adolescentes, né? Mas tudo era aparência, né? Tudo era uma religiosidade apenas, né? E o meu vazio continuava, né? E nesse tempo eu me relacionava com uma moça, uma das obras, né, do inimigo na minha vida, desde cedo envolvido com relacionamento, né? Eu me relacionava com uma moça que também fazia parte desse ministério, né, desse trabalho na igreja. E num determinado momento, ela e a família dela me convidaram para ir no aniversário de um parente dela lá. Eu estava tão envolvido que geralmente eu estava em todos os compromissos, né? Tudo que era compromisso que a família dela tinha, eu estava envolvido. E aí teve um evento em Três Coroas, né? E eu fui convidado, era aniversário de uma sobrinha dela. E aí nós chegamos lá nesse aniversário, ela me apresentou, o pessoal lá me apresentou os parentes. E eu pude ver algo naquela família que eu não estava acostumado. Eu vi naquela família uma ordem, né, entre os integrantes da família, uma... Naquela época eu dizia isso como uma harmonia, né? Uma harmonia ou uma energia, né? Nos integrantes daquela família. Eu não sabia o que era, mas eu via algo diferente. Eu via algo diferente naquela família e juntou o vazio do meu coração com o que eu estava vendo e eu fui conversar com aquele homem. O nome dele é Marcos. Fui conversar com o Marcos, né? E ele pôde falar um pouco de Deus para mim, pôde falar um pouco do que eles viviam, mas ele não me pregou o evangelho para mim naquele momento ainda, ele me encaminhou para os irmãos aqui de Porto Alegre, me deu o telefone de alguns irmãos, e aí eu entrei em contato com os irmãos em Porto Alegre, porque eu estava com uma sede muito grande de conhecer o Senhor, e aí consegui encontrar com o Regis, da Cíntia, né? Muitos devem conhecer aqui, um amado irmão, e comecei a me encontrar com o Regis e o Gerson, e eles começaram a falar do propósito do Senhor para minha vida, né? Então, quando eu comecei a compreender a palavra, quando eu comecei a compreender o preço, né, de seguir ao Senhor, que era tudo, né, eu comecei a ver o que era o tudo, então eu comecei a fugir. Eu comecei a fugir, fugi do Regis, ele tentava entrar em contato comigo, não me achava, e eu não ligava para ele também, eu estava fugindo de Deus, né? Então, nessa época, eu não estava trabalhando em lugar algum, então eu tinha decidido esse assunto, deixar esse assunto apagado na minha vida, então eu fui a um lugar... Consegui uma entrevista de emprego, no mesmo emprego que eu trabalho hoje. E fiz várias entrevistas, fiz vários testes. Então, quando eu fui aprovado, um dos funcionários de lá me chamou numa sala para dizer que eu tinha sido aprovado, que estava tudo certo para a minha entrada na empresa. E esse rapaz chegou e disse para mim assim, olha, Gilberto, eu espero que esse emprego seja uma bênção na tua vida. Aí eu olhei para ele assim, uma bênção? Que é isso, né? Eu estava num ambiente completamente profissional, né? E aí eu também fiquei meio assim, aí entrei na empresa e aí na primeira oportunidade que eu tive de encontrar com esse rapaz, eu perguntei para ele, ô, meu, vem cá, que é isso? Tu falou bênção lá, meu? O que isso significa, né? Tu é de alguma igreja? E aí ele assim, sim, eu sou discípulo de Jesus, não me lembro o que ele disse, né? E aí, mas ele começou a falar do endereço daqui do local, e eu lembrei que o Gerson, né, tinha me dado um cartãozinho, aí eu fui olhar o cartãozinho, eu falei, tá, mas é isso aqui, é nesse mesmo lugar? Ele falou, é nesse mesmo lugar aí. E eu falei, puxa, mas Deus agora me cercou, né, eu tava fugindo dele, e lá naquele lugar, naquela empresa, tinha um irmão, que é o Carlinhos, não sei se ele tá aqui hoje, imagino que não está, não, né, Carlinhos tá aí, tá lá ele, tudo bom, querido? Então, amado irmão, teve muita, uma importância muito grande na minha vida, né? Então ali eu conheci o Senhor, né? E comecei a ser discipulado, enfim. Mas, por que eu tô contando todo esse testemunho? Porque uma luz brilhou diante dos meus olhos lá em Três Coroas. Tinha uma família que eu não conhecia, uma família que eu fui lá para aquela casa sem expectativa alguma, porque eu nem sabia o que ia acontecer lá, mas lá tinha uma luz que brilhou, uma luz que chamou a minha atenção, uma luz que mostrou quem eu era, mostrou as minhas obras e mostrou o que eu precisava fazer. Então, esse foi um testemunho da minha conversão, né? Geralmente todos, eu creio que cada um de vocês aqui teria um testemunho para contar, principalmente o testemunho da própria conversão, né? Que a luz brilha, né? E aí nós conhecemos ao Senhor. Mas eu creio que esse assunto sobre sermos luz é um assunto muito importante, porque é algo que o Senhor nos enviou a ser diariamente, né? Em todo lugar que nós formos, em todo tempo, o Senhor nos enviou para sermos luz. Então é algo que nós precisamos compreender, ter uma clareza sobre esse assunto, para que nós possamos viver isso, né? Tem muitas vezes que a gente sabe algo que o Senhor quer de nós, e talvez não compreendemos muito bem, e aí vivemos debaixo de acusação, vivemos debaixo de peso, sem nenhuma necessidade, porque o Senhor nos chama a viver livres na presença dEle. Então, essa palavra de sermos luz, o Senhor tem falado ainda comigo, mas falou há um tempo atrás, porque eu não tenho muita dificuldade de me expressar, mas eu sentia e ainda luto com isso, uma certa dificuldade, às vezes, de abordar alguém na rua ou de falar, né, quando vamos evangelizar. Então o Senhor começou a falar essa palavra comigo, né, e começou a transformar essa área da minha vida. Eu não espero, né, que eu vá falar aqui tudo, né, sobre sermos luz, porque eu creio que é um assunto muito, que abrange muitas coisas, né, mas eu tenho certeza, sim, que a palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para nos dar uma direção, para nos auxiliar por onde nós devemos andar, como devemos proceder. Então, eu queria que vocês abrissem comigo o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João 1:1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Aleluia, essa é a luz. Por que estamos lendo esse texto? Esse texto mostra quem é a luz. Jesus é a luz. Ele é a luz que veio ao mundo, como diz aqui, e que ilumina a todo homem. Ele é a luz. Ele é a luz. A luz que brilhou diante de nós um dia, a luz que brilhou nesse tempo quando João Batista estava pregando. Jesus é que é a luz. Ele é que é essa luz que ele nos enviou a viver. Amém? Vamos abrir em Mateus 5, que é o principal, eu vejo como um dos principais textos onde Jesus fala sobre este nosso modo de vida, né? O ministério de sermos luz em todo o tempo. Mateus 5, 13. A partir do 13, vamos ler até o 16. Jesus disse assim, um detalhe, né? Aqui Jesus estava falando para os discípulos dele, tinha uma grande multidão que estava ouvindo a mesma palavra, mas a palavra estava sendo direcionada para os discípulos de Jesus, né? Aqueles que num determinado momento da vida compreenderam que são pecadores, compreenderam que não podem seguir o seu próprio caminho, do seu próprio jeito, e que não conseguem resolver o problema dos seus pecados. E que daí, a única forma de resolver este assunto é através de Jesus, aquele que levou a punição pelos nossos pecados, e por intermédio do qual nós temos o perdão completo. Cada um de nós aqui recebeu esse perdão. E a partir desse momento, nós somos batizados, somos revestidos de Cristo, e Ele passa a habitar em nós. A luz que veio ao mundo e que ilumina todo homem veio habitar dentro de nós, quando nós o conhecemos, quando nós nos entregamos a Ele. Era para essas pessoas que Jesus estava direcionando este ensino, para aqueles que eram discípulos dEle. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muitos de nós aqui sabemos que os discípulos de Jesus eram homens que não tinham muito estudo, eram homens simples, homens humildes, homens que talvez se olhassem para si mesmos, não se achariam capazes de serem luz ou de fazerem a diferença em algum lugar. E nós lemos nos evangelhos tantas falhas, né, que os apóstolos mostraram ali, tantas dificuldades que o Senhor estava ensinando para eles como viver, né? Então, esses homens talvez podiam olhar para si mesmos e não se acharem talvez capazes de serem luz ou de fazer a diferença. Mas o Senhor disse para eles: vocês são a luz do mundo. O Senhor não estava dizendo que depois que eles memorizassem toda a lei e os profetas, eles seriam a luz do mundo. Ou se eles tivessem que, que usar aquelas roupas todas que os judeus usavam, que aí eles seriam a luz do mundo. Ou se eles jejuassem duas vezes por semana, que aí eles seriam a luz do mundo. Não, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E isso o Senhor diz para nós hoje. Nós somos a luz do mundo, porque Ele habita em nós. Com certeza, todos nós aqui temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, e buscamos, né, através do cuidado, através do discipulado, sermos santificados nas nossas atitudes. E talvez a gente olhe, nós possamos olhar para nós mesmos e achar: não, mas eu não posso ser luz. Como é que eu vou ser luz, né? Eu não me sinto capaz de ser luz. Mas, amado, eu quero dizer nessa noite, não importa as tuas dificuldades, o Senhor habita na tua vida. O Senhor habita na tua vida, o Senhor está contigo. Tu és a luz do mundo. Se tu tiveste um encontro com o Senhor e o Espírito Santo habita na tua vida, e se a tua vida pertence ao Senhor Jesus, tu és a luz do mundo. Porque a verdadeira luz habita em ti. Amém, irmãos? Tem um detalhe importante que Jesus fala nesse texto de Mateus 5, que ele fala que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou de uma bacia ou em algum lugar onde a luz vai ficar escondida e não vai brilhar. Jesus estava dizendo que ninguém faz isso. Ninguém vai fazer isso. Nós tivemos uma experiência quinta-feira. Eu estava chegando em casa 6:30 da tarde, estava cansado, tinha aula. Eu ia fazer aula na minha casa lá. E aí eu tô caminhando assim pela rua, 6:30 da tarde, né? E eu tava perto da estação Anchieta, quando eu olho, apagou todas as luzes, assim, olha, a cidade inteira, tudo que era luz que tinha acesa, apagou tudo. Se algum carro bateu num poste, acabou a luz, sei que acabou a luz completa no bairro, né? E aí nós chegamos em casa e não tinha vela. Não tinha vela, né? E até podia comprar vela, né, mas estava tudo escuro na rua e aí, enfim. Mas não tinha luz. Aí que a gente vê como faz diferença, né, a luz. Aí eu e a Carol fomos tomar um café, né, aí queria passar maionese no pão e aí passou na mesa, porque não enxergava, né, onde... Não enxergava o pão, não enxergava nada, né, estava indo pelo tato, né. Então, aí que a gente vê como uma luz faz diferença, né. E aí eu pensei assim: bah, se eu tivesse uma vela que eu ia botar ela aqui em cima da televisão ali, né? Ali ela ia iluminar, assim, né? Toda a sala e a gente ia poder ficar tranquilos, né? Aí eu lembrei que eu tinha um notebook, né? Que tinha um pouquinho de carga. Eu, bem certinho. Aí peguei o notebook, liguei, botei ali e aí deu uma iluminada, né? Então funcionou, né? Então, o Senhor acendeu, vamos dizer assim, Ele acendeu uma luz na nossa vida. É como se Ele acendesse uma lâmpada em nós quando Ele veio morar na nossa vida, né? Só que Ele não fez isso para que isso fique escondido, para que isso fique abafado para que não apareça, não foi esse o objetivo dele. Ele mesmo disse que ninguém faz isso. Mas ele acendeu a luz em nós para que essa luz apareça. Para que essa luz seja vista pelas pessoas. Não para que as pessoas vejam a nós. Né? O Senhor, nesse mesmo, eu creio que nesse mesmo capítulo, ele ensina que nós não devemos fazer as nossas obras com o fim de sermos vistos pelos homens. Aí talvez alguém pode perguntar, puxa, mas as pessoas vão ver a mim, né? Ou as obras que eu vou fazer, mas como é que eu vou fazer isso, né? E o Senhor falou comigo, né? Que quem é a luz que vai aparecer? O Senhor diz que nós somos a luz, mas a verdadeira luz que habita em nós é o Senhor. Então é a luz que as pessoas têm que ver. A luz através da nossa vida. Então essa luz foi acesa para aparecer. Quando o Senhor começou a falar essa palavra comigo, ele começou a colocar situações na minha vida para que isso pudesse acontecer. E eu tenho uma situação que aconteceu no meu trabalho. E eu estava no meu horário de almoço. A empresa onde eu trabalho é bem difícil de se pregar o evangelho assim abertamente. Houve uma ocasião que eu estava no almoço falando de Jesus para alguém. Eu nem estava pregando muito, assim, eu acho que eu estava só falando alguma coisa da congregação, sabe? Não, nem estava pregando, assim, né? E aí acabou o almoço, eu voltei para a minha sala, a minha chefe me chamou e disse assim, olha, alguém ouviu o que tu estava falando no refeitório, foram te denunciar no RH, e aí vieram falar comigo, e eu quero te dizer que tu não pode falar sobre isso aqui dentro. E aí eu, me assustei, né? E aí a gente entra em conflito, né? Então, mas a empresa onde eu trabalho é bem complicada de se pregar o evangelho. Então, as grandes oportunidades se dão no horário do almoço. No refeitório, como aconteceu nessa situação, né? Que era meio perigoso, né? Não era tanto quanto lá em Jerusalém, né? Que eles eram apedrejados, mas... eu fiquei com medo de perder o emprego, né? Eu acho que a gente fica assim, né? Mas essa ocasião eu estava na rua. Eu saí para a rua e aí tinha uma senhora que trabalhava na limpeza. E eu sabia que ela não conhecia o Senhor e ela estava ali pela frente. E quero confessar para vocês uma dificuldade na minha vida que eu tenho lutado, tenho aprendido com o Senhor. Que às vezes quando eu estou próximo de uma pessoa que eu sei que não conhece Jesus... Eu me sinto, às vezes, um pouco acusado, assim. Eu falei, puxa, eu preciso pregar o evangelho para essa pessoa, né? E agora, como é que eu vou fazer? Eu entro num conflito, né? E aí falta, às vezes, a coragem para chegar lá e abordar e falar. E o Senhor tem mudado isso na minha vida, né? Glória ao Senhor. E aí isso aconteceu nesse momento. Essa senhora estava ali, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou iniciar o assunto, né? E o Senhor falou comigo assim, a luz... Quando se aproxima de alguma coisa, ela ilumina. Independente de qualquer outra situação, a luz, quando se aproxima, ela ilumina. E aí eu assim, puxa, então se eu sou a luz do mundo, quer dizer que se eu só me aproximar dessa mulher, a luz vai brilhar? Eu assim, bom, então eu vou fazer isso, né? Aí me aproximei dela. Me aproximei dela e fiquei ali, né? Não sabia nem o que ia dizer, né? Não conhecia ela. Eu falei, puxa, né? Essa mulher vai achar... Sei lá o que ela vai pensar de mim, né? A mulher não me conhece, vai chegando um cara do lado dela. E aí me aproximei dela. E aí, naturalmente, nós começamos a conversar. Ela começou a falar sobre a família dela. Começou a falar sobre os filhos, né? E quando eu vi, eu comecei a falar do Senhor para ela. Quando eu vi... Eu comecei a falar da minha vida, do que eu vivia, de como era a minha família, falei da minha esposa, né? Falei do meu casamento, às vezes eu uso fatos assim que aconteceram na minha vida para mostrar para a pessoa assim, né, eu sou, pelo menos eu vivo alguma coisa diferente para a pessoa perguntar, né? Ah, mas como é que foi, né? Enfim, e aí comecei a falar do Senhor para ela, né? E ela ficou interessada em ouvir mais sobre a palavra. Então nós começamos, em algumas vezes, a nos encontrar ali, na frente da empresa, um lugar público, onde as pessoas entravam e saíam, e eu comecei a falar do propósito de Deus para ela ali naquele lugar. E eu me senti tão feliz assim, porque em um momento eu não sabia como ia proceder. Em um momento eu estava me sentindo acusado de que eu tinha que pregar a palavra para aquela pessoa. E depois eu vi que a luz tinha brilhado e que uma pessoa a mais no mundo estava ouvindo sobre o amor de Jesus. E eu falei, bah, glória a Deus, né? A luz brilha. A luz brilha. Então, irmãos, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Existem, eu mesmo na minha empresa passo por dificuldades, porque muitas vezes o lugar onde estão os incrédulos, às vezes é lugar onde eu não consigo estar, porque é a roda dos escarnecedores, e muitos de vocês aqui devem ver isso na escola, na faculdade, são lugares onde é difícil de estar ali, né? E às vezes nós podemos ser tentados, às vezes podemos ter dificuldades ali naquele lugar, né? Então, se acontece isso com algum de vocês, né? Vamos conversar com o discipulador, conta a situação, o que que tu acha? Como é que tu acha que eu devo proceder assim, né? Mas existem outros casos que não, né? Existem pessoas assim, às vezes tem duas pessoas conversando. Eu trabalho numa empresa de transporte, então o ambiente que eu vivo é um ambiente de escritório. Então, às vezes, no horário de almoço, tem duplinhas nas ruas, assim, conversando, o pessoal, sabe? Tranquilo, falando sobre a vida. E eu creio que isso deve acontecer com vocês também. Na escola, no nosso trabalho, na faculdade, deve haver muitos grupinhos de pessoas que não conhecem o Senhor e que o Senhor quer que nós estejamos ali com eles, que nós nos aproximemos deles. Teve uma irmã que me disse, uma irmã no grupo, quando eu estava compartilhando sobre esse assunto também, a irmã estava dizendo que a luz brilha tanto quando nós nos aproximamos de grupos assim, que às vezes até o assunto muda. Não sei, alguém aqui teve alguma experiência assim, que quando tu te aproxima dos grupos, o assunto muda? Ou as pessoas estão falando de um assunto terrível, e aí quando tu te aproxima, as pessoas ficam encabuladas de continuar falando aquele mesmo assunto. Alguém sabe por que isso acontece? Porque a luz está brilhando. Tem um outro texto, ali em João mesmo, fala que os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque as suas obras eram más, porque a luz ilumina e as pessoas veem quem elas são realmente. Então, irmãos, o Senhor acendeu essa luz em nós para que nós nos aproximemos das pessoas, para que nós estejamos perto deles. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar a direção de como agir em cada caso, de como falar, de como abordar o assunto. Amém? Tem uma outra situação que aconteceu comigo. Todas na mesma empresa, eu trabalho na mesma empresa há 9 anos, o Senhor não me tirou de lá ainda. Eu creio que Deus quer fazer algo naquele lugar. Mas houve uma outra situação, que eu estava dentro do escritório, eu trabalho num departamento financeiro, e tinha um colega meu, que talvez muitos de vocês conheçam esse tipo de colegas, aquele que gosta de tentar te colocar numa situação de saia justa. Quantos conhecem algum colega assim, que começa a te fazer perguntas na frente dos outros para tentar te ver se tu te perde na poeira, né? Então eu estava com esse colega lá, né? E esse colega, sei lá, eu não me lembro direito do assunto, acho que ele começou a perguntar sobre a evolução, assim, sabe, esses assuntos. E eu fui falando, né? E ele não aceitou a palavra, né? Até gerou um pouquinho de desconforto no departamento, porque aí uma outra pessoa estava ouvindo, falou, eu acho que vocês não têm que ficar falando esse assunto aqui dentro, né? Aí eu fiquei tranquilo, né? Não falei mais. E eu fiquei até um pouco brabo, assim, né? Falei, pá, né? Mas olha só o que esse cara tá fazendo, né? Quem ele pensa que ele é? Não sei o quê. E aí isso já era final de expediente, aí eu tava saindo, né? E aí quando eu tava saindo, uma colega nova, que recém tinha entrado, me chamou. Ah, Gilberto, eu ouvi um assunto que vocês estavam conversando. Como é que é essa história? E aí eu, a luz brilhou de novo, né? Uma outra pessoa que estava lá dentro ouviu o assunto e pá. E aí essa moça também, tive algumas oportunidades de falar sobre o Senhor para ela, falar do propósito de Deus. Irmãos, não há dúvidas que a luz vai brilhar. Se nós nos aproximarmos dessas pessoas sem preocupação, sem nenhuma acusação, né? Eu digo isso para mim mesmo, né? Sem acusação. Né? Mas na paz do Senhor, vamos, né? Tranquilos, né? Quem nos acusa é o inimigo, né? Ele quer colocar sobre nós um peso, ele quer colocar sobre nós um fardo pesado que nos atrapalha, né? Mas eu tenho certeza, se nos aproximarmos tranquilos, né? De que o Senhor é a luz do mundo, de que Ele está brilhando em nós, as pessoas vão ver essa luz. Um ponto que eu acho importante, né? Que o Senhor falou comigo também sobre esse assunto. A luz, quando ilumina as pessoas, não significa que essas pessoas vão se converter e que vai, né? E que vão de fato se converter ao Senhor, né? Eu pensava assim, né? Puxa vida, mas o que está acontecendo, né? Nessa empresa onde eu trabalho, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu falei da palavra lá dentro e nenhuma delas se converteu, ninguém se converteu. Ninguém, né? Se batizou e realmente entregou a vida para Jesus. Mas o Senhor mostrou assim para mim que a luz, ela ilumina. Ela ilumina. E as pessoas enxergam quem elas são. E a partir desse momento elas têm uma decisão a tomar. Se elas querem permanecer dessa maneira como elas descobriram que são, ou se elas querem deixar essa luz entrar na vida delas. Então não desanimem. Não desanimem se vocês têm falado a palavra para muitas pessoas e não têm havido ainda pessoas convertidas e vinculadas. Não desanimem. Né? Deixem a luz brilhar todos os dias. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nós sabemos que cada semente que nós semeamos nos corações, essa semente, em algum momento, elas podem dar um fruto. E isso pode ser muito longe de nós, pode ser em outra cidade, em outro país. Né? Quantos testemunhos a gente tem aqui de pessoas que ouviram a palavra e depois de muito tempo é que foram realmente assumir um compromisso com o Senhor. Um testemunho que me edifica muito, que o tio Telmo contou pra gente um dia, nós estávamos trabalhando lá no Sopão do Maitá, e ele foi até lá um dia e falou pra gente que eu não tenho certeza dos lugares, assim, mas se eu não me engano, ele em algum momento trabalhou também ali pela Vila Farrapos com crianças pobres e ministrou para muitas crianças durante muito tempo. E aí, depois de muitos anos, foi um rapaz, né, lá, se eu não me engano, na Luz e Vida, E foi perguntar se alguém ali conhecia o pastor Telmo, se conhecia um tal de Telmo Weber, né? E aí, eu acho que disseram que conhecia e tal. E aí ele disse assim, se tu ver ele, né? Diz pra ele que eu sou o fulano de tal, que ele dava aulinha pra mim quando eu era pequeno. E diz pra ele que hoje eu sou pastor, que hoje eu cuido de uma congregação, hoje eu sou usado pelo Senhor para ganhar outras vidas, né? Então, meu coração se encheu de alegria com esse testemunho, né? Porque foi uma semente que ele semeou lá, né? Há muito tempo atrás, e talvez não imaginava que isso fosse dar esse fruto, né? Um rapaz ali sendo usado pelo Senhor na obra, né? Então, não desanimemos, continuemos a ser luz em todo tempo, em todo lugar, semeando nos corações. Jesus, ele fala também o objetivo. O objetivo de sermos luz, o objetivo de sermos sal. Ele fala sobre ele receber a glória. Ele fala sobre os homens verem as nossas boas obras e glorificarem ao Pai. Como eu tinha falado antes sobre aquele texto, né, de que Jesus fala para não exercermos as nossas obras diante dos homens com o objetivo de serem vistos, né? Mas aqui diz que os homens têm que ver essas boas obras. mas a atitude do nosso coração não é de que eles vejam a nós, mas de que eles vejam a luz de Cristo que habita em nós. E o Senhor disse que se as pessoas virem esta luz, eles vão glorificar o Pai. O Pai vai receber a glória. Nós sabemos que é Jesus que glorifica a Deus, né? Eu lembro muitas vezes, assim, que eu ouvi o Moacir compartilhando, assim, em alguns momentos, sobre Cristo, né? Sobre Jesus. Jesus é que glorifica ao Pai. Jesus em nós, como a palavra diz, né? É a esperança da glória. Jesus é o centro de tudo. Ele é que é essa luz. E é Ele que leva esta glória para Deus. É Ele brilhando através de nós que leva essa glória para o Senhor. Estão com muito sono? Eu estou vendo alguns pescando aqui já. Nem é tão tarde ainda, né, agora? Estamos bem de horário, Samir, ainda? Estamos mais ou menos. Amém. Tá bem. Eu quero glorificar o Senhor assim porque eu tive vários testemunhos, né, no meu trabalho que eu posso contar para vocês. Geralmente a gente conta os testemunhos bons, né, os testemunhos ruins a gente não conta, né, mas eu quero contar depois um testemunho, um tristemunho, né, como dizem, que não foi muito bom. Mas houve duas situações no meu trabalho, assim, que foi uma bênção. De que a luz do Senhor de que realmente ilumina as trevas. Eu não quero que ninguém pense aqui que eu sou um padrão nessa palavra, viu, amados? Porque eu realmente não sou. Eu tenho muito a aprender com essa palavra. Eu tenho tanto testemunho assim, é porque eu estou há muito tempo no mesmo lugar, né? Convivendo com as mesmas pessoas todo dia. E quando tu tá muito tempo com as mesmas pessoas, não tem jeito. Ou tu te posiciona realmente, né, como discípulo, ou, né, ou não. Então, eu tava no refeitório da empresa e nós já tínhamos almoçado e aí tinha cafezinho lá e tal, né. E aí tinha vários rapazes ali, né, os rapazes conhecem, assim, às vezes, que a gurizada às vezes tá meio, né, de, não sei o quê, e ficam brincando uns com os outros, né, e mexendo e tal. E aí chegou um colega e chegou pra mim e disse assim, Gilberto, não sei o quê, pega um cafezinho lá pra mim, né, mas querendo me humilhar, assim, sabe, querendo. Aí eu assim, claro, né, me dá aqui que eu pego pra ti lá. E aí peguei, fui lá, servi o cafezinho pra ele, fui e levei pra ele, né. O cara ficou todo assim, né? Não sabia onde se enfiar, né? Ele ficou tão envergonhado com aquilo, ele ficou tão... Porque ele não esperava, né? Ele imaginava, sei lá, que eu ia falar, que, meu, vai pegar tu esse café aí, né? Por que eu tenho que ir lá, né? Tu tem duas pernas também, então vai lá pegar o café. Então... E eu acho que talvez eu já tenha feito alguma coisa assim, alguma vez, de brincadeira, né? Mas foi uma situação que a luz pôde brilhar ali, né? Uma outra situação, eu comecei a trabalhar nessa empresa de office boy, e um ano depois eu tive uma oportunidade de trabalhar ali na parte de escritório, né, de computador e tudo mais. E me colocaram na estação de trabalho do lado da minha chefe, do lado dela, né. Então ela tava de olho em mim todo o tempo, tudo que eu escrevia ali nos programas, tem uma espécie de um messenger lá, né, que a gente se comunica com os colegas, né. Tava de olho em mim, né, todo tempo. E aí era um dia, eu não sei, eu acho que era o dia de São Pedro, eu não sei se existe o dia de São Pedro, eu acho que nas cidades onde tem porto, existe, né? Existe o dia, deve existir o dia de São Pedro. Eu acho que é porque assim, olha, a nossa empresa trabalha com importação, né? Então era feriado em Rio Grande, no porto de Rio Grande, acho que por causa do irmão Pedro, né? E aí eles começaram a falar do Pedro, porque São Pedro pra cá e São Pedro pra lá, né? Pai, eu comecei a me coçar assim, né? Não é São Pedro, é o Pedro, eu conheço o Pedro, eu leio sobre ele aqui todo dia, ele é meu amigo, né? E eu assim, mas eu preciso falar alguma coisa, né? Eles estão falando estão falando, né, do meu irmão, de alguém aí que está na palavra, né? E São Pedro para cá, São Pedro para lá. Aí o assunto acabou, né? Aí assim, eu comecei, o coração começou, né? E agora, né? E com a chefe do lado ainda, né? Assim, ah, mas eu não posso perder essa oportunidade, né? Aí eu cutuquei ela assim, né? Ah, vocês estavam falando aí, né, do Pedro, né? Tu sabe o que ele falou? Ela olhou para mim assim, tipo, como assim, né? O que ele falou? Para eles é algo distante, né? Um santo, né? Ah, tu sabe o que ele falou? Aí ela, não. Aí eu disse assim, ele disse assim, ó. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ela olhou para mim. Ah, tá. Aí virou pro computador, continuou trabalhando, né? Aí eu me virei pra minha tela. Aí eu assim, e agora, né? Foi bom, amém, né? Eu falei a palavra pra ela, né? E aí no final, não me lembro se foi no final desse dia ou em outro dia, ela me deu uma carona. E aí ela assim, ah, tu sabia, eu queria te dizer uma coisa. Eu admiro muito a tua vida, assim, como tu vive, como tu lida com as situações, né? E aí eu assim, para. Aí falei pra ela o que era a minha vida, o que eu vivia, pude compartilhar um pouquinho com ela. Então foram várias situações, assim, que Deus foi me dando pra deixar essa luz brilhar, né? E eu sei que isso pode acontecer com cada um de vocês. Eu creio que tenha acontecido com muitos aqui já. Para muitos essa palavra já deve ser uma realidade. Mas para outros talvez o Senhor está querendo falar isso hoje. Ele pode fazer isso com vocês, né? Eu em vários momentos da minha vida tenho muitos conflitos. E um pouquinho antes dessa palavra, muitos conflitos assim, puxa, mas eu preciso ganhar vidas, como é que eu vou fazer, né? Mas eu não sei falar isso, não sei falar aquilo, né? E talvez muitos pensem assim também. Não, o Senhor pode usar vocês. O Senhor pode usar e quer usar cada um de nós. Vamos ler mais um texto? Em 1 Pedro. 1 Pedro 2. Ó, a gente estava falando Pedro, né? Apareceu o Pedro aí de novo. 1 Pedro 2, 12. Vamos começar no 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa palavra tem tudo a ver com o ensino de Jesus em Mateus 5. Para que eles vejam a luz, vejam as obras que Jesus opera através de nós. Queria dar alguns exemplos assim, né? Eu como falei para vocês, eu trabalho num escritório, então a minha realidade é um escritório. Então a minha realidade é com impressoras, com computador, com documentos, né? Cada um aqui tem uma realidade. Grande parte dos jovens e adolescentes aqui, com escola, com faculdade, né? Outros irmãos que trabalham em outros ramos, mas cada um tem a sua realidade. Mas eu estava pensando assim, quantas oportunidades Deus nos dá de servir essas pessoas, os nossos colegas, durante um dia. Eu creio que deve haver mais pessoas que trabalham aqui em escritórios, e eu creio que já deve ter acontecido com vocês, assim, lá onde eu trabalho, a impressora fica um pouco longe, né? Aí eu mando imprimir alguma coisa, vou lá buscar o documento. Aí, como eu trabalho lá há muito tempo, os documentos que estão impressos ali, eu já sei de quem são, porque eu sei o que cada pessoa faz. Aí eu olho o documento ali, aí eu penso, ah, será que eu levo até a mesa da pessoa? Será que eu não levo? Será que eu pego e levo lá pra ela, né? Aí eu penso assim, ah, não vou pegar, né? Ele pode levantar, vir aqui pegar, né, o documento. Mas não, né? Eu posso servir aquela pessoa. Quem faz isso? Ainda mais num ambiente assim, executivo, quem vai fazer isso? Quem vai pegar o documento de um outro colega e levar até a mesa do cara? Ninguém faz isso. Então, Quantas oportunidades nós temos de servir, amados. Quantas oportunidades, quantas chances nós temos. Quantas eu já perdi, assim, no meu trabalho, de servir os colegas, de servir as pessoas. Quero dizer que a luz brilha muito quando a gente faz isso, amados. Porque Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, se Ele habita em nós, Ele veio para servir. O mundo não está aqui para servir. O mundo quer ser servido. O mundo quer receber tudo nas mãos. E, na verdade, com raras exceções, quem serve são somente aqueles em Cristo habita. Quantas vezes a gente já... Eu tenho um irmão... Como é que está o tempo? Está bem, Samir, ainda? Tá bem. Depende do que... Tá bem. Só encerrando assim, teve um irmão uma vez que foi atacado por um guarda de trânsito, e esse guarda de trânsito era cristão. Quando descobriu que ele era cristão, ele fez o procedimento certo, assim, sabe, tratou o irmão bem, serviu ele. Às vezes isso acontece com uma pessoa que não é, com às vezes um guarda, alguém que não é cristão, né? Não vai tratar as pessoas assim bem, né? Mas então, o Senhor é que serve. O Senhor é que serve as pessoas do mundo através de nós. Amém, irmãos? Então, que o Senhor possa assim tocar o nosso coração, né? Que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar toda a graça, né? Para sermos sal e luz todo dia, né? Em todo lugar. Amém? Amém, que bênção. Eu me lembrei de um texto aqui, em que Jesus disse, só complementando, Jesus falou lá em João 8:12, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, ele terá a luz da vida. Então, aqueles que andam em trevas, Jesus tem um convite para fazer. Ele é a luz do mundo. E Ele quer que tu tenhas essa luz dentro de ti. Eu sei que talvez existam pessoas aqui que têm andado em trevas, talvez até já estejam acostumadas, né, com a falta de luz, com o escuro, já aprenderam a quem ele falou, né, jantar lá no tato, assim, né? Mas eu tenho certeza que se alguém não conhece a Jesus e nunca tinha visto essa luz, eu tenho certeza que você está vendo essa luz brilhando aqui nessa noite. E eu gostaria de convidar todos a ficarem em pé agora e gostaria que nós orássemos juntos sobre esse assunto. Mas junto com isso, eu queria, sem nenhum tipo de ritual ou nada místico, eu gostaria de convidar qualquer pessoa aqui entre nós nessa noite que hoje enxergou um pouco dessa luz, que possa vir até aqui na frente, porque nós queremos orar, nós queremos orar contigo. Nós sabemos que Jesus está aqui, o Jesus que falou que nós somos a luz do mundo, Jesus que falou que é a luz do mundo, Ele está aqui no meio de nós nessa noite, Ele está aqui brilhando, toda a luz que vocês estão vendo é Jesus brilhando, não tem nada nosso, nada de homens, nós não somos melhores, não somos bons, a luz de Cristo brilha entre nós, e se você quer ter essa luz dentro de você, Jesus te convida a seguir Ele. Aquele que me segue não andará em trevas mais, mas ele terá a luz da vida. Então, sem nenhum constrangimento, eu te convido, se existe alguém aqui nessa noite que quer seguir a Jesus, que não quer mais andar em trevas, que quer ter essa luz habitando dentro de si mesmo, vem até aqui à frente, vamos orar. apenas oramos juntos. E se algum dos irmãos se sente como eu nessa noite, que muitas vezes tem escondido a luz, eu te convido também a orar comigo, porque Jesus quer que o nome deles, nome do Pai, seja glorificado através da luz que Ele colocou em nós. Nós não temos o direito de esconder a luz que Ele colocou em nós, para que outras pessoas que andam em trevas possam enxergar. Então, aqueles que querem orar comigo, vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos abrir o nosso coração, nos arrepender, porque Ele colocou algo dentro de nós e Ele tem um propósito, como o Gilberto falou, com essa luz. Nós não podemos esconder mais, nós não podemos querer tentar nos preservar de algumas situações difíceis, de alguma situação desconfortável no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas a luz de Cristo quer brilhar em nós. Pai, nós queremos, nessa noite, abrir o nosso coração para Ti. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, humilhando o nosso coração nessa noite, diante dessa palavra que Tu nos deste, Senhor. Nos lembrando, assim como Tu disseste para os Teus discípulos naquele dia, que eles eram a luz do mundo. Nós ouvimos e recebemos de Ti nessa noite a mesma palavra, Senhor. Nós ouvimos, nós recebemos isso e nós queremos aceitar essa palavra, Senhor, como verdade que nós somos a luz do mundo, Senhor, porque nós temos andado contigo, nós temos te seguido, Senhor. Jesus, nós reconhecemos que Tu és a luz do mundo, reconhecemos que só em Ti existe luz. Sempre que nós tentamos viver do nosso jeito, fazer as coisas como nós achamos melhor, Senhor, nós acabamos tropeçando, Senhor, em trevas, no escuro, nos perdemos no nosso caminho, Senhor. Mas nós queremos voltar os nossos olhos para Ti nessa noite, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor, porque recebemos algo de Ti, Senhor. E muitas vezes temos escondido essa luz, temos tentado preservar a nossa imagem diante do mundo, diante dos nossos colegas, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, no nosso bairro, na nossa casa. Senhor, nós não queremos mais esconder a Tua luz, Senhor. Nós queremos viver de modo digno do chamado que Tu nos fizeste, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos usados por Ti, Senhor. Para brilharmos, Senhor, aonde Tu quiseres, da forma como Tu quiseres, Senhor. Quando Tu quiseres, em todo tempo, em todo lugar, Senhor, em toda parte, Senhor. Nós queremos brilhar, Senhor, a Tua luz que Tu colocaste em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos arrependemos, Senhor. Declaramos aqui, Senhor, o nosso arrependimento, o nosso pedido, Senhor, de perdão, de misericórdia sobre nós, Senhor. Enche-nos dessa vida, Senhor, dessa luz. Renova, Senhor, em cada um dos meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus, a Tua luz, Senhor, que talvez um dia brilhou mais do que tem brilhado hoje, Senhor, por causa das nossas atitudes, por causa do nosso coração, Senhor. Se essa é a realidade de alguns dos meus irmãos aqui, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, pedir Tua graça sobre cada um, Senhor. O Teu renovo, Senhor, Teu fortalecimento, Senhor, encorajamento do Teu Espírito Santo, para que cada um de nós viva uma vida que glorifique a Ti, Senhor, e que brilhe diante dos homens, Senhor, com boas obras, Senhor, em nome de Jesus. Amém.